tão Coca-Cola, nego. Tão rock and roll, tão bomba atômica, tão amedrontado, tão burro, tão desesperado. Tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus. Tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus. Tão indústria, tão nosso, tão falso, tão Papai Noel. Tão Oscar, tão triste, tão chato, tão ONU e Nobel. Tão hot dog, tão câncer social, tão narciso. Tão quadrado, tão fundamental. Tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York. Tão grana, tão macho, tão western. Tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas. Prefiro os nossos sambistas. De safena, Hollywood e o sucesso. O cinema, Casa Branca, frigideira e o sucesso. A Barra da Tijuca, Hollywood e o sucesso. Prefiro os nossos sambistas. Prefiro o poeta pálido, anti-homem que ri que chora. Que lê Rambo Verlaine, que é frágil que te adora. Que entende o triunfo da poesia sobre o futebol. Mas que joga sua pelada todo domingo debaixo do sol. Prefere, em vez de Slayer, ouvir Caetano, ouvir Mano Tchau. Não que Slayer não seja legal e visceral. A expressão do desespero do macho americano é normal. Esse medo da face fêmea dita por Cristo é natural. É preciso mais do que um soco pra se fazer um som, um homem, um filme. É preciso seu amor, seu feminino, seu swing. Pra ser bom de cama é preciso muito mais do que um pau grande. É preciso ser macho, ser fêmea, ser elegante.